Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, mais um especial de quarentena aqui para vocês, e que só saiu depois de quase dois meses depois que eu gravei o último episódio, porque, meus amigos, é complicado, todo mundo em casa, o pessoal assistindo live direto, não tem como gravar, mas de todo modo, estamos aqui hoje improvisando diretamente dos nossos estúdios aqui no quintal de casa, com zoada de cachorro, zoada de galo no fundo, mas é isso aí, sino de vaca no fundo também. Mas a gente vai seguindo, é um clima bucólico aqui na sua bodega. Hoje é quarta-feira, o episódio provavelmente vai sair ou na quinta ou no domingo, não sei. Mas de todo modo eu quero saudar a você que está me escutando pela Rádio Metrô, pela Shockwave Radio e também pela Sensação Hits Web. É isso aí, nossos cumprimentos a todos. Na locução, edição... Aliás, a edição hoje está a cargo do Alex Fernandes, de Arari Maranhão. E a locução e seleção musical minha, Ian José Silva. E você, nosso ouvinte, razão maior da nossa existência e do nosso trabalho. Para a alegria de poucos e raiva de alguns, estamos de volta. Não é verdade? Então, sem mais delongas, obrigado, China. Obrigado mesmo, seus filhos da puta. Vamos com a mensagem do dia de hoje, iniciando a Bodega do Maguila. Mensagem do dia. Pois é, meus amigos, Santa Teresa de Calcutá disse uma vez que o trabalho dela era uma gota em meio ao oceano, mas sem ele o oceano seria muito menor. Eu vejo essa frase em muitas páginas de motivação e tudo, de coach, e eu acho interessante essa frase, porém eu acho ela muito relativa, porque nem sempre o trabalho que você faz vai causar algum impacto a ponto de mobilizar outras pessoas. Eu vejo muitos casos assim de pessoas que fazem trabalhos incríveis que só são reconhecidos muito depois, ou a maior parte das vezes depois que elas morrem. É um negócio bastante triste, pra falar a verdade. Mas eu vejo que essas pessoas eram realizadas, eram felizes, não é verdade? E eu acho que o mote principal de você fazer uma coisa, querer causar impacto, é fazer o que gosta, porque você... fazendo o que gosta, você coloca toda a sua alma naquele projeto, né? Naquela obra. E isso de fato vai tornar aquilo uma coisa única sua, uma coisa pessoal sua, não é verdade? Então é isso. A mensagem do dia de hoje vai ser curta, que eu não tô com cabeça pra pensar, pra formular coisas muito elaboradas. Mas é isso aí. Faça o que gosta, que com certeza um dia o reconhecimento chega. Esta é a minha mensagem e este é o meu recado aqui na sua Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila! Bem, são 10 horas e 10 minutos, hora errada da Confederação do Equador, aqui na sua Bodega do Maguila, um oferecimento de linhas aéreas Dona Viagem, sempre pela Dona. Abrindo a parte musical do nosso programa, nós vamos atendendo os pedidos pendentes há mais de mês, abrindo com a sugestão mais do que ilustre da grande TV Maressol. Maressol, é isso aí, ela pediu a música da banda Anjo Azul. Anjo Azul, sim. A banda Anjo Azul, cujo nome da música é Anjo Azul. E depois a gente toca pra brilhantar aqui a nossa bodega, Elino Julião e a música Cofrinho de Amor. São 10 horas e 10 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência e perdoem o barulho do vento, que nós estamos aqui gravando no quintal. Vamos voar juntos nessa nova emoção? Forró Anjo Azul. Hoje eu lembrei,

Às vezes eu recordo com ciúmes seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando. Boneca do Maguila. Aí, você ouviu Elino Julião e a música Cofrinho de Amor, grande música do grande artista Elino Julião. E antes, abrindo a parte musical do nosso programa, a gente tocou a música de Anjo Azul, do grande Berg Rabelo. A banda ainda existe, só que eu acho que o Berg Rabelo não tá mais lá. E a música Anjo Azul, a pedido da grande TV Maresol, do DJ Vanderlei, aquele que só aperta o play. Aliás, parafraseando aqui o grande DJ Vanderlei, eu vou mandar aqui um abraço ao grande Gomes de Oliveira, o galego, o Gomes de Oliveira mais galego do Brasil, que completou aniversário essa semana, grande galego, comentarista aí do Jornal do Piauí, da TV Cidade Verde. Eu acompanho ele faz tempo, velho, desde os meus 12 anos que eu acompanho ele. O cara é rei bruto, mas é engraçado, eu gosto demais das participações dele. Um abraço, galego. Enfim, são 10 horas e 11 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Vamos prosseguindo com o nosso programa. Bodega do Maguila. Muito bem, ainda 10 e... agora são 10 e 12. Não, ainda são 10 e 12. Então, vou deixar de enrolação e vamos mandar aqui uns alôs pra galera. Aquele abraço. É isso aí, vamos mandar alôs, vamos mandar abraços a todo mundo que escuta este consagradíssimo programa. São poucas pessoas, é verdade, mas... poucas pessoas que interagem, que eu sei que a audiência na Shockwave, na Rádio Metrópole, é muita, mas a gente fala aqui só por zoeira mesmo. Eu sei que é pouca gente que realmente gosta disso aqui e acompanha fervorosamente. Eu quero mandar um abraço aqui, não posso esquecer, ao pessoal do Podcast Metrópole, do qual eu faço parte. Se você ainda não acompanha o Podcast Metrópole, meu amigo, você está perdendo um tempo considerável de sua vida, porque o podcast é muito bom. Não é porque eu faço parte que eu digo isso. É realmente bom, vá lá, procure. No Spotify, no Google Podcasts, no YouTube mesmo, você procura Podcast Metrópole e vai ter episódios consagradíssimos. Inclusive, essas semanas nós iríamos tentar entrevistar um grande nome da música popular, só que aí o cara teve uns problemas para entrar no Discord. E a gente passou raiva, não deu certo, mas se Deus quiser, em breve a gente consegue essa entrevista aí com este grande ícone da música popular. Fiquem ligados aí, aguardem. Mandar um abraço aqui pro Tachinho, pro Sávio, pra Natália, pro Cisco, pro Mielão, pro Marcelo, patrão, também pro William Penteado, pro Gabriel. Mandar um abraço também aqui à galera que escuta a gente pela Shockwave Radio, a Ju Ginger, Juliana Ginger. Ela diz que esse programa aqui é a pausa dela. Quando ela não tá trabalhando com a rádio, né? Ela tira um tempinho de folga e escuta o nosso programa. Obrigado, viu, Ju, pela audiência. Mandar um abraço também aqui ao doutor Evandro Pontes, ao Loen, ao Leitadas também, que teve a conta suspensa grande, o nosso querido Gorila da TL, o Romanini e vários outros aí na Shockwave. Não vou lembrar de todo mundo porque é muita gente. Manda um abraço também aqui ao Ronald Luiz da Rádio Metrô, nosso querido companheiro aí, e que também apresenta o Sabadão na Metrô, o Metrô Acontece, o Super Zap Show. Um abraço aqui também pro Pablo César, pro Gabriel Lins, o Gatuno, também pro Lucas Negrão, é muita gente. Sintam-se todos abraçados. E um abraço também à galera da TL que acompanha a gente no Twitter. Ao Yuri Rafael, de Fortaleza, ao Nagus, ao Kido Jinsan, grande Kido. É gente fina demais, ele, eu gosto bastante. O Maia, rapaz, grande Maia, de Lara. Ele que... Eu acompanhava os MVs dele, cara, os vídeos dele, eu gosto bastante desses vídeos, YouTube Poop, MVs. Eu me aventuro a fazer alguns, mas não fica do mesmo jeito. Eu fico feliz que um cara do poste do Maia goste do nosso programa e esteja acompanhando. Um grande abraço pra ti, Maia. É gente fina também. Gente da melhor qualidade, como diz o Bartolomeu Fernando lá da Clube de Pernambuco. Mandar um abraço aqui também a Laila, lá do Pará, arroba Uxipaçu. Acho que essa ainda... Não, na verdade é o nickname dela, né? A arroba dela eu não lembro qual é. Mas enfim, e vários outros aí também. O Samuel de Lima, o Anderson Lima, o Giovanni Leite de Andrade, enfim, é muita gente, o Ricardo Zenha, sintam-se todos abraçados aqui pelo nosso programa, tá certo? São 10 horas e 15 minutos, vamos deixar de enrolação e prosseguir aqui com a Bodega... Bodega do Marguerite! É isso aí, meus amigos, e hoje mais um quadro aqui pra vocês... A volta do que não foi, a volta do grande José Loyola Filho, rei da procrastinação. Hoje, com um quadro muito especial para vocês, o pior de três. Vamos prosseguir aqui com o quadro do José Loyola Filho. José Loyola Filho, futricas, fumo grosso, notícias falsas, desgraça online. Mensagens pessimistas, uma história de horror, pior de três. José Loyola Filho, Bodega do Manila. Epa, opa. Chegamos! Mais um programa José Loyola Filho pra sacudir, pra abalar a sua vida! É muito bom estar aqui com você! Mais um programa José Loyola Filho! É sábado! Hoje é dia do nosso quadro, especial! Pior de três! José Loyola Filho, pior de três! É a participação popular, é a participação do povo. Você vota, você escolhe três músicas, qual você quer ouvir inteira aqui no seu programa José Loyola Filho. Vamos conhecer as indicadas para este quadro, este belíssimo quadro. A primeira indicada é a música de Leno Brega, Trepada em Cuiabá. Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada, uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei. No bilhete ela dizia que ia me encontrar pra nós dar outra trepada quando eu fosse em Cuiabá. Peguei meu fuscão vermelho e saí desesperado. Passei em Jaraguari, comi o cu de um viado, comi outro em Bandeirante e saí na correria. Opa, opa, opa, parou, é só um pedaço, pra deixar o povo com gostinho de quero mais. É a primeira indicada. A segunda indicada do nosso pior de três é a música de Chuda Gata, Rui Adoro. Bota aí o trechinho. Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Uma gata, é o ritmo. É só um trechinho pra você ficar com gostinho de quero mais. Vai votando, vai participando aqui do nosso programa. E a terceira indicada, a terceira música deste pior de três é a música de Zé Maguinho, Ayane.

E depois a gente toca um clássico da Jovem Guarda, Eduardo Araújo e a música Deixa de Banca, sucesso do ano de 1966. Olha que beleza! São 10h17, hora errada da Confederação do Equador, aqui na sua Bodega do Maguila. Bodega do Maguila! Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça, me deu sede toda hora, chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Atrás de uma onça, preparando pra tirar do estado de São Paulo, travessou pro Paraná. A caça que eu atiro, eu juro que não escapa. A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa. Cartucheira que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Peguei o meu dinheiro, emprestei pro camarada. O sujeitinho sumiu, nem dinheiro e nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo. A gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Amigo que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Fazenda do meu sogro faz divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu, pois eu não tinha. Com esse casamento fiquei rico de repente. Casei com sua fazenda e trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Boneca do Maguila. Rádio Metrópole. Shockwave Radio. Shockwave Radio. Parabarabá. Deixa de banca comigo. Sei que você gosta só de mim. Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Não adianta curtir, sair por aí. Entrou na minha, sei que nunca vai sair. Não adianta dizer que você não me quer, pois não dá pé. Pararará, parararará. Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Onda por fora, patota toda, não te deu bola. Eu sou o bom, pintou na turma, me namora. Nem vem de espelho, que a pinta é cega. bodega do Marguila. Aí, você ouviu Eduardo Araújo e a música Deixa de Banca, sucesso do ano de 1966, versão brasileira da música Le Corrichon, eu não sei falar francês, quem sabe é o Jacquin, é o Vergonha de Profession. E antes eu toquei pra você a música de Tião Carreira e Pardinho, a música Faca que não Corta, pedido do Selvagem, grande Selvagem, um abraço pra ti, meu caro. São 10 horas e 17 minutos, ainda são 10 e 17, aqui na sua Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência. Bodega do Maguila! É, meus queridos, a situação anda bastante complicada, né? Muita gente aí no Twitter falando de várias teorias da conspiração. Ah, porque os maçons e não sei o quê. Ah, porque os judeus e não sei o quê. Mas ninguém fala do real perigo pro cidadão comum, que é o comerciante evangélico, o comerciante crente. Quantos comerciantes de bairro você conhece? Quantos comerciantes são evangélicos, são crentes? Eu tenho certeza que muitos, né? A grande maioria deles, não quase todos. Quando você vai comprar um produto aí no comércio perto de sua casa e você percebe que o produto aumentou, você diz, não, eu vou comprar aqui e agora no outro comércio, que lá deve estar mais barato. Quando você vai, tá do mesmo jeito, tá, os preços aumentam igualmente. É um negócio impressionante. Eu digo isso porque aqui perto de casa tem uma padaria, certo? A padaria, o dono, ele é evangélico. Na verdade, das 5 padarias que tem aqui em Fronteiras, 3 são... Aliás, 3 não, 4. 4, vamos botar 4, né? Porque a do Benjamin não é. Mas 4 padarias são evangélicas, quase todas. Quando o preço do pão aumenta em uma, aumenta em praticamente todas. E olha que o pão do menino ali não é... Não é aquele pão, que beleza, aquele pão de comercial de margarina. E o cara bota a 50 centavos a unidade. O pão antes era 25. Eu lembro que há 10 anos atrás o pão era 25 centavos. Dá pra comprar 4 pães com 1 real. Depois de um tempo aumentou para 30 centavos o pão. Dá pra comprar 3 pães com 1 real. E esse preço se manteve por 5 anos. Até que agora, com o pretexto, né, de que a pandemia chegou e o insumo encareceu, botaram o pão a 50 centavos. E nem adianta ir nas outras padarias para ver se está mais barato, porque o preço é o mesmo e a qualidade é a mesma. É realmente complicado e eu acho que existe um negócio muito maior por trás disso daí. Os caras se mancomunam para aumentar o preço e manter lá o oligopólio deles. Por isso que eu digo, não são nem os judeus, não são os maçons, não são os iluminatis, não é o Jorge Soros, não é Bill Gates, não é Melinda, nem o Jabaquato. São os comerciantes crentes que são o verdadeiro tentáculo de Nego Ney para fuder com a vida do cidadão comum, do cidadão de bem. Segurem essa rede pior aí, viu, meus caros? E outro assunto que está rendendo muito essa semana é a questão do caso da Bel para meninas. Quem ouve a bodega desde o início lembra que eu já fiz uma mensagem do dia falando desses canais infantis de pais que abusam das crianças para fazer vídeos. E é realmente aquilo que eu falei que se encaixa perfeitamente nesse caso da Bel para meninas. A mãe, sem escrúpulo nenhum, se aproveita da menina pra gravar vídeo e tudo, fazer os negócios feitos totalmente escroto, totalmente fora da realidade, e aí ganha dinheiro. O que que faz com o dinheiro? Enfia no rabo. Fica rica, milionária lá, e a menina cada vez mais vai se deteriorando, o pensamento vai piorando, o psicológico vai degradando. É um negócio realmente complicado, e não é o único caso. Eu torço pra que esse caso aí abra os olhos do povo pra não dar mais audiência pra esse tipo de coisa, porque é só o que tem no YouTube. É só o que tem no YouTube. E é engraçado que um dos maiores canais que fazia esse tipo de coisa apareceu no Roda Viva essa semana. É um negócio totalmente sem nexo. O cara que acobertou o caso de MC que trabalhava com tráfico de menores, com exploração de menores, o cara que acobertou youtuber dele, amigo dele, que era pedófilo, é um negócio... É revoltante, velho. É revoltante. É o sistema trabalhando azeitado. Pelo amor de Deus. Tem hora que não, dá vontade de desistir. Não vale a pena, não vale a pena. Como é que você aqui faz um trabalho certo, correto, não ganha reconhecimento. E o indivíduo lá que pinta o cabelo, fala obviedade na internet e é amigo de gente que faz coisa errada, ganha reconhecimento. O mundo é injusto demais, velho. Tem condição não, é muito desigual isso daí. Eu fico indignado. Voltando ao caso da Bel, eu torço pra que essa menina aí se livre logo das garras da mãe, que o conselho tutelar pegue, faça alguma coisa que preste, né? Porque conselho tutelar é um negócio realmente complicado. É só pra guinar os caras pra ser vereador, essas coisas, porque os caras não fazem porra nenhuma, com raras exceções. É só pra guinar a carreira dos caras pra ser vereador ou prefeito. Eu torço pra que façam alguma coisa em relação a isso aí, que é, o próprio YouTube também, a própria plataforma, que agora já tá fazendo alguma coisa, né? Que é, tá bloqueando o acesso às crianças através da Lei Copa. Mas ainda é um negócio muito limitado e que precisa ser aperfeiçoado, pra que não aconteçam mais casos desse tipo. Mas eu avisei lá, acho que foi no episódio 3 ou 4 da bodega, não me recordo, mas eu avisei. Eu falei desse tipo de canal, desse tipo de coisa que estava acontecendo e que isso ia deteriorar a cabeça das crianças que participavam desses vídeos. Eu estava certo, não é verdade? É uma das raras vezes que eu estou certo, mas pelo menos nesse caso aí, infelizmente, eu estive certo. Mas enfim, vamos deixar de lereado e vamos tocar música aqui na nossa bodega. É, abrindo espaço aqui hoje para uma homenagem a um grande artista, um artista polêmico, é verdade, eu e o Alex conhecemos bem, Paulinho Paixão, que infelizmente faleceu em março, né? Foi março ou abril, não me recordo, e foi um negócio bastante curioso, porque o cara sobreviveu a um acidente, saiu praticamente ileso, quis voltar pro lugar do acidente para ver alguma coisa, eu não sei se foi para pegar os pneus que estavam lá com medo de roubar, não sei o que que foi. E aí no acidente o cara morre. É um negócio complicado, né? Quando é pra ser o dia, é realmente triste, né? E assim, em vida o cara teve algumas polêmicas, né? Foi preso, bateu na mulher, agrediu jornalistas. Mas a música dele em si fez muito sucesso e ele é lembrado até hoje, aqui no Nordeste principalmente. Eu vou tocar aqui, como forma de homenagear este grande artista que se foi, a música Me Acha, que foi um dos primeiros sucessos dele a nível nacional, não é verdade? E depois a gente toca a pedido do Anderson Lima, lá de, acho que é Aracaju, Recife, me corrija aí depois, Anderson. Ele pediu a música de Les Anglons, Cusila. São 10 horas e 25 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência. Bodega do Maguila. Me acha se você me quer. Agora então me acha. Me acha se você me quer. Agora então me acha. Joga a mão assim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alô, galera linda. Bom demais. Alô, pé quente. Vamos. Eu não quis nada pra você não querer ficar comigo. Me desprezar e ver sofrer de paz feliz. Mas eu te digo. Quando você não me quis, agora só. se você me quer. Agora então me acha. Cadê o gritinho das mulheres apaixonadas? Vem a gente! Chubara Marcelo! Bodega do Maguila. Rádio Metrô Shockwave Radio. Yo MSA, yo passa versa. Yo MSA, yo passa versa. Yo MSA, yo passa versa. We pity pity. alegria. Missa racuna, missa palma, irmão. Reforma da som. Nega do Marguerite. Tá aí, você ouviu a música de Les Anglons, Cursela. Pra você que não conhece essa música, eu tenho certeza que você já ouviu uma variação dela, que é a versão brasileira, que Calcinha Preta gravou, acho que foi em 2005. A versão chama-se Isso É Bom. Essa música aí foi pedido do nosso amigo Anderson Lima, lá de Aracaju. E abrindo a sequência, eu toquei Paulinho Paixão, eterno Paulinho Paixão, e a música Me Acha. São 10 horas e 26 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Bodega do Maguila! Pois é, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa. Nosso episódio especial de quarentena, gravado às pressas, no improviso, então eu quero pedir desculpas por alguma coisa que eu tenha falado errado, alguma colocação que eu fiz errado, porque eu estou gravando na pressa, com interferência de galos, de vento, porque eu estou gravando no quintal de casa, como vocês podem ver. Tá difícil gravar alguma coisa nova esses dias, mas acho que a gente vai retomar. Vai retomar as gravações aos poucos. E é isso aí, eu quero agradecer a todos vocês que me escutaram pelo YouTube, pela Rádio Metró, pela Shockwave Radio, pela Sensação Hits Web também. Tá difícil realmente gravar alguma coisa nova, porque tem as coisas da universidade, eu tenho que fazer o artigo também, que é o TCC1, tenho que ler 10 artigos, fazer resenha dos 10, tenho que responder fórum, coisa da universidade. É engraçado que essas coisas não param, né? Mas outras coisas até mais importantes acabam parando, vai entender. Mas enquanto isso, a gente vai prosseguindo. Tem também as coisas do meu trabalho, né? Da minha escola, que a gente tá trabalhando à distância, dando aulas à distância. Mas aí a gente vai prosseguindo. Quando eu tiver um tempinho livre, eu volto a gravar, quem sabe? Enfim, deixar aqui as minhas redes sociais para você que ainda não me segue. Siga no Twitter, @ianjosesilva. Eu falo lá muito de rádio, falo de TV, compartilho shitpost, de vez em quando alguns comentários lúcidos. Vai lá, siga @ianjosesilva no Twitter. E meus canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, e também o meu canal pessoal, Ian José Silva. Procure lá, onde a gente posta, além da Bodega do Maguila, algumas escutas que eu faço no meu radinho, né, na faixa de onda curta, porque eu sou um rádio escuta também, né? Se você não sabe o que é rádio escuta, pesquisa aí no Google, que eu não vou ter paciência pra explicar, não. Rádio escuta, deixista, é um hobby bastante interessante, eu gosto bastante. E também, além da bodega, eu posto algumas cronologias de vinhetas de TVs aqui do Piauí, tá certo? E antes de encerrar, eu quero aqui fazer o meu merchan, né? Da gloriosa loja Metrópole Litoral. Os atendimentos, não sei se eles ainda estão acontecendo em meio a essa pandemia, se as entregas estão sendo normais, mas de toda forma eu vou divulgar aqui porque é um trabalho digno e eles merecem. O número da loja Metrópole Litoral para você comprar o seu CD da Sweetest Metro, da Metro Days, das paródias, né? Do Mielão e da turma toda, E comprar também o seu copo exclusivo da Metrópole Litoral é o 13991566996. Vamos tocar agora o jingle da loja Metrópole Litoral. Compre agora na loja da Metrópole Litoral, a loja mais eixo do Brasil. WhatsApp 13991566996. A loja mais eixo do Brasil. Tá aí, a loja Metrópole Litoral, a loja mais desgraçada do Brasil. Você liga para 13991566996 e pede seu CD ou seu copo. E aí, a entrega é na sua casa com a total comodidade, tá certo? Aliás, aproveitando que eu tô fazendo jabá aqui, atenção empresário, atenção empresa, né, que quiserem apostar aqui neste web programa, estamos à disposição. Se você quiser anunciar com a gente, procure-nos na inbox do Twitter, @ Botega do Maguila, que aí a gente entra em contato e negocinha direitinho, tá bom? É isso aí, a Botega do Maguila a favor do empresário brasileiro. Eu quero dinheiro. Vamos lá! Tá difícil, né? Tá difícil. Eu botei meu auxílio, não deu, então a gente tá recorrendo de sair mesmo. Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação e terminar agora essa porra? Atendendo aqui ao pedido do meu grande amigo Marcelo de Farias, de Praia Grande, São Paulo. Ele que pediu a música de Desireless, Voyage, Voyage. Essa é bonita. Essa é muito bonita. É música dos anos 80. Nós vamos encerrar com chave de ouro a nossa bodega de hoje, com essa belíssima música. Então, meus amigos, vou deixar vocês o meu forte abraço. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E o YouTube permitir. Deus quiser, porque eu vou me embora. E cuidem-se. Bodega do Marguerite.